as armas pra essa guerra. O campo de batalha é o planeta Terra. As armas certas que tu pode escolher é a tua mente, o teu proceder. Mas se tu preferir a PT ou a droga, pode crer que a caminhada vai ficar foda. É tudo contigo, escolher o teu caminho. Tô caminhando pra não terminar sozinho. Tá difícil, não vai ser fácil. Eu vivo na real, eu não sou mágico. Fico triste, fico deprimido quando me vem a lembrança do tempo antigo. O Legião Urbana me lembra das antigas. Me bate uma saudade dos manos das vadias. É triste saber que nada vai voltar. E se voltasse eu não ia aguentar. Com pouco tempo que eu tenho de experiência, aprendi alguma coisa, criei consciência. Conheci gente muito diferente, gente verdadeira, gente aparente. Sei que tenho que ganhar, perder, ser feliz, sofrer. Pois isso é a vida, a gente tem que aprender. Se acomodar não é a parada certa. Se agilize e corra atrás da sua meta. Dá medo, eu sei, eu também sinto. Eu não queria lembrar que eu também minto. Eu só quero aprender a viver. Eu só quero aprender a viver. Eu só quero aprender a viver. Eu só quero aprender a viver. É, a confusão toma conta do meu ser. E muitas vezes eu não sei o que fazer. O ódio e o amor andam lado a lado. Um se transforma no outro e faz estrago. Tem gente que diz que quer ver o meu bem, mas me deixa na pior. E não tem. Às vezes o certo tem cara de errado. Errado com cara de certo tá bem do teu lado. É triste enxergar, mas é assim. Tudo que é bom infelizmente tem um fim. Aprendi alguma coisa, tenho muito pra aprender. O rico pra ganhar, o pobre pra perder. Pro playboy é muito fácil sorrir. Grana no bolso, carro, mina, e aí? Só faz merda, só traz terror. Tudo que tem ainda não dá valor. Às vezes dá vontade de chorar pra ser sincero. Será que eu mereço o pouco que eu espero? Jesus, vem aqui me ajuda. Essa vida, esse mundo muda. Aqui na terra tá difícil encontrar alguém pra fazer o bem, pra melhorar. Tá difícil encontrar. Eu só quero aprender a viver. Eu só quero aprender a viver. Eu só quero aprender a viver. Eu só quero aprender a viver. Minha lembrança me traz sofrimento, reflexão, angústia no momento. Pisei na bola e hoje tento consertar. Eu me pergunto, será que vai adiantar? Não quero ver inveja, não quero falsidade. Só quero do meu lado o que é bom de verdade. Pode falar mal, pode criticar. Já te disse e repito, isso só vai me ajudar. Minha revolta sai sem você perceber. Minha revolta me entristece, isso dá pra ver. Olha ao seu redor, pare pra pensar. O que você mudou, o que tem pra mudar? Eu penso no que fiz, no que vou fazer. Ódio, amor, alegria, dor e prazer. Aí me ganha, pode vir aqui matar. Mais um jovem brasileiro que não vai se calar. Enquanto prevalecer a mentira e isso prejudicar minha vida. Não quero me enganar, não quero me iludir. Quer conferir, chega aí, pode vir. Seu preconceito agoniza a piedade. Pois aqui não tem perdão, a tortura é a verdade. Esteja preparado pra ganhar, perder, sofrer. Enfim, viver, a gente tem que aprender. Eu só quero aprender a viver. só quero aprender a viver. Eu só quero aprender a viver. Eu só quero aprender a viver.